Ora, boa noite, sejam bem-vindos à 7ª edição das Quintas de Luxo, um programa da autoria de CCO Live, acompanhado pelo magnífico staff da Rádio Vozes Portuguesas, que tenta mostrar o que de melhor acontece pela diáspora portuguesa a partir das suas comunidades locais espalhadas pelo mundo inteiro. O meu caloroso abraço e sentimento a todos aqueles que me acompanham neste momento e que se preparam para entrar numa quinta-feira de luxo. O tema desta noite é, como não poderia deixar de ser, o Dia do Pai. Aqui na Alemanha, nos estúdios de Munique, de onde estamos a emitir, não é hoje o Dia do Pai, mas nós não podemos deixar de passar esta mensagem, este sentimento de alegria, nem sempre, mas muitas vezes de alegria, muitas vezes de reconhecimento por uma entidade, uma pessoa que trabalhou, se esforçou para nós estarmos aqui, de pé, a cantar, a emitir. E vamos começar com um tema do imigrante, mas que começa exatamente a falar dos pais. Aí estamos nós com Rio Grande e o Postal dos Correios de 1992. 96. Divirtam-se e até já. Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Saída, cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Excelente tema do Rio Grande, que nos tocaram o Postal dos Correios, que é uma cartinha dos imigrantes, ou postalito dos imigrantes, e que começa exatamente com esse grande reconhecimento aos pais, mãe e pai. E hoje, porque é um dia especial, temos também muitas coisas engraçadas para vos encantar. Vamos passar pelo Carlos Paião, Legião Urbana, Eric Clapton, João Pedro Paes, Madonna, Ryuichi Sakamoto, Cat Stevens e tantos, tantos outros. Vamos então, queria dizer-vos também que estamos, portanto, no site Rádio Vozes Portuguesas e excelentemente acompanhados por todos aqueles que populam a salinha do chat e que nos orgulham de estar aqui convosco. Tenho uma grande crítica a fazer neste programa e que vai direitinha para mim. É que eu falo muito. E então vou passar dois temas de seguida já, do Eric Clapton. Um deles que se chama My Father Eyes e o segundo que foi sugerido pela assistente de produção, a Madalena Silva, das Farinheiras, que é o Tears in Heaven. Portanto, são dois temas que têm a ver com pais e filhos. O segundo tema é tocado por um saxofonista, mas eu já conto a história. Portanto, duas músicas, sem o Sérgio falar tanto. Desfrutem e mandem cumprimentos aos vossos pais, onde quer que eles estejam. Aqui, no céu, no vosso coração ou em parte incerta. Uma coisa é certa, temos todos um pai. Então, divirtam-se. Até já com o primeiro tema do Eric Clapton. eis-me em pleno silêncio após dois temas fantásticos do Eric Clapton, que falam dos pais, dos filhos e de muita coisa bonita a acontecer. E se eu tive calado entre dois temas era porque meu pai não me dava muitas chances. Era aquele tipo de homem que olhava para nós e se nós falássemos de pais, vinha lá Carol. E há pais assim. Há pais que foram educados de outra maneira, noutros tempos, com outras condicionantes, em que o maior orgulho deles era ter pão, roupa, um telhado para a sua família. E é ele que também que eu agradeço toda a minha existência, tal como a minha mãe. Muito obrigado, Senhor Boaventura, onde quer que esteja. Gostava de dedicar umas canções durante esta noite e gostava de ter tido uma conversa consigo que nunca tive, mas que o Cat Stevens teve. E aqui vai, não poderíamos deixar de ter um Dia do Pai sem esta música, o Father and Son do Cat Stevens. Apreciem e até já! It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know. Que excelente tema do Cat Stevens, com a história ou a conversa entre pai e filhos. Queria mandar um enorme abraço para toda a diáspora portuguesa, todos os meus amigos que me estão a ouvir, a minha querida Maninha, a Lídia, a Mariúcha, toda a malta que está aqui no, na salinha de chat, que eu vou nomear: o Just Atlântida, a Angra, a Lucy, o Sandro, o Daniel, a Sara, a Mitrinha, o Paula, a Mariúcha, que já disse, e o Dan Card, a todos vós, mais aos que andam por aí nos players, nos sites, no telemóvel, o meu grande, grande obrigado por me fazerem companhia nesta noite que se aproxima a passos largos da quinta-feira, aqui na Alemanha pelo menos. Em Lisboa vai demorar mais uma horita. Lisboa, Portugal continental. No Portugal incontinental teremos mais umas duas horitas e depois ao Brasil mais umas quantas. E entretanto, não se esqueçam, já é quinta-feira e provavelmente luxo, em Singapura, em Goa, em Macau, em Sydney, no Dubai e em muitos, muitos outros sítios.